Eu jamais te fiz caso, mas eu sempre te adorei. Eu jamais dei um passo pra buscar o que sonhei. Dois caminhos diferentes, é a vida que é assim. Mas eu nunca te esqueci. Mas eu nunca te esqueci. Eu guardei a lembrança desse amor que eu senti. Eu vivi a esperança e você fugiu de mim. Dois caminhos diferentes, é a vida que é assim. Mas eu nunca te esqueci. Mas eu nunca te esqueci. Diga, diga que isso tudo não morreu. Diga, diga que esse amor foi sempre meu, foi sempre meu. Caminhos diferentes, é a vida que é assim. Mas eu nunca te esqueci. Mas eu nunca te esqueci. Mas eu nunca te esqueci. Mas eu nunca te esqueci.